Pretinha Quitandinha. Se foi, quase enlouqueci. Me faltou o ar. Peguei o meu celular no WhatsApp e você não está. Agora eu não sei aonde vou pra te encontrar e te falar que eu não consigo viver. Sucesso! Quando você se foi, quase enlouqueci. Me faltou o ar. Peguei o meu celular no WhatsApp e você